Uma alegria para nós estar assim nessa noite, né? Como se estivéssemos numa sala de estar de casa, né? Podendo curtir cada momento do que Deus tem feito e poder louvar a Deus pelo que Deus fez na vida do Sérgio. Sônia, você está aí, você é a cena, onde você estiver. Sônia Pimenta, fica de pé para a gente te saudar nessa noite com carinho. Nós te amamos, viu? Sérgio Pimenta teve muitos parceiros de composição. E o Guilherme é uma dessas pessoas que a gente fez questão de estar aqui nesse momento. E ele foi, na realidade, o grande companheiro de composições junto com o Sérgio. Mas mais do que isso, o Sérgio teve esse espaço porque esse homem que está aqui do lado acreditou que a gente podia fazer música da nossa terra, que a gente podia investir em compositores e autores brasileiros. E sentou na frente dos queridos Jaime e alguns outros gringos e falou: vamos tentar fazer um disco para que a gente possa deixar registrado o que Deus está fazendo, né? E ver quantas pessoas que Deus tem levantado no nosso país hoje. E uma das músicas mais fortes que o Sérgio fez revela o nosso coração, revela as intenções do nosso coração. Ser cristão, pagar o preço, viver de uma maneira autêntica, abraçando os valores do reino, custe o que custar. Que a nossa vida possa ser testemunho vivo. Como foi? Testemunho vivo. A vida do Senhor.